Capítulo 30. Palavras de Agur, filho de Jaque, o Mazaíta, que proferiu este homem a Itiel, a Itiel e ao Cal. Na verdade, eu sou o mais bruto dos homens, nem mesmo tenho o conhecimento de homem. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não mais negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me deis nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume. Para que, porventura, estando farto não te negue, e venha dizer, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar, e tome o nome de Deus em vão. Não acuses o servo diante de seu Senhor, para que não te amaldiçoe e tu fiques o culpado. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai, e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos, e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas, e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos, e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Estas três coisas nunca se fartam, e com a quarta, nunca dizem. Basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo, nunca dizem. Basta. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Estas três coisas me maravilham, e quatro há que não conheço. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. O caminho da mulher adúltera é assim, ela come, depois limpa a sua boca e diz, não fiz nada de mal. Por três coisas se alvoroça a terra, e por quatro que não pode suportar. Pelo servo, quando reina, e pelo tolo, quando vive na fartura. Pela mulher odiosa, quando é casada, e pela serva, quando fica herdeira da sua senhora. Estas quatro coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e contudo, põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem, e em bandos se repartem. A aranha se pendura com as mãos, e está nos palácios dos reis. Estes três têm um bom andar, e quatro passeiam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de nada. O galgo, o bode também, e o rei a quem não se pode resistir. Se procedeste loucamente, exaltando-te, e se planejaste o mal, leva a mão à boca. Porque o mexer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, assim o forçar da ira produz contenda.